Atenção, senhores comunicadores, por favor, desligar o celular. Obrigado. Muito obrigado, cara. Mas assim, o Marcos é o segundo lugar do Brasil em PES no iPhone. Pois é, cara. É por isso que ele joga durante o programa. Aí não dá. O vício é tão grande que ele joga durante o programa. O Diego Calef mandou uma muito boa. Eu sou o segundo jogador de PES para iPhone. Para iPhone, sim. Eu não tenho terceiro. Por isso que eu sou o segundo do Brasil. Estamos chegando pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil com o Pretinho Básico, 1 da tarde desta terça-feira. Chegamos com o Gauchão Coca-Cola. O gremista já pode comemorar do seu jeito, já é campeão gaúcho. Isso. Ah, mas um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece. Mandar um grande abraço pra rapaziada das lojas Colombo, do Barra Shopping, que neste exato momento param tudo, inclusive deixam clientes esperando no balcão pra ouvir o Pretinho Básico. Aí não é certo. Clientes tem que esperar no balcão. Tô brincando, né, pô? Tô brincando, é óbvio que eu tô brincando. Claro que sim, atendimento nota 10, um abraço pro Matheus, que me vendeu um presente pro Dia das Mães lá na loja, nas lojas Colombo do Barra. Uma bola, né? Não, não, uma bola de boliche. Mãe, olha o que eu trouxe pra ti, mãe. Uma bola e os pinos. Uma bola e uma chuteira muito legal. Bom, já deu pra sacar quem tá aqui, né? Mr. P, beleza? Estou. Fala, KGzinho. Opa, boa tarde. Marcos Piangers. Parou. Marcos Piangers. Parou. Quero pedir a atenção da audiência da Atlântida neste momento para que pare tudo o que esteja fazendo e corra para o computador mais próximo e acesse o blog do Pretinho Básico. Tem muita gente querendo me comer. Dá para entrar pelo cliquerbs.com.br/pretinho básico, é o caminho mais fácil, ou entra no site da atlântida.com.br/pretinho básico. Muita gente não sabia e não entendia como que eu podia ter chegado, onde eu cheguei com essa minha cara agora feia. Tá explicado. Agora no agora blog tá do Pretinho tá explicado como eu cheguei. Estamos chocados. Mas por que que demorou tanto pra aparecer isso? Eu já tinha visto isso há muito tempo, anos, lembra? Anos. Não, mas faz tempo, uma foto do Marcos Piangers. Sim, 2004. No planeta Atlântida. Tem que dizer o que é. É uma foto do Marcos Piangers no planeta Atlântida de 2004, é isso? Ou 2005. No máximo 2005. Tem 7 anos a foto. Certo. E quem vai ao planeta sabe que lá rola aquela brincadeirinha das tatuagens do A da Atlântida e tal, e o Marcos Piangers pediu então uma tatuagem na parte mais bonita do seu corpo. Os glúteos. Porque eu vou te falar, tu tem uma bundinha, hein, Piangers? Ah, não, na boa, Piangers. É, então. Tem uma bundinha. Os gomos. Já sobrevive alguns, quando for demitido. Alguns executivos conhecem. Sim, naquelas idas pra Cabo Frio, com o guri. Não, você viu essa bunda só cagando, né, executivos conhecem. Muito bom. Marcos Piangers, então, é a estrela da hora da no hora. Blog do Pretinho Básico. Entre agora e, por favor, deixe seu comentário. Eu não sou só uma bundinha não bonita. Não é só uma bundinha bonita. Fala, Potter. É, boa tarde. Eu peço aos editores do blog que não mudem as manchetes depois de colocadas lá. Problemas internos. O cara se esforça pra catar a foto. Acha a foto. Bota no blog. Faz manchete e vem o editor e muda tudo. Muda a manchete. O editor, muda a ideia. O editor é editor pra isso. Entendeu? Só ferra com o cara. O editor tem a caneta, tem o veto, tem é praticamente um sensor, né? E tem o feeling, tem o feeling. A manchete já não é porque eu falo assim com a Flavinha também, lá no Twitter. Tá, mas sim. Eu fiquei curioso. É possível tu dizer a tua manchete e o é, qual é a tua manchete? Assim, ó, quando eu coloco no blog aqui, eu já penso também como é que vai ser a chamada no Twitter, né? Certo. Que tem uma audiência tão grandiosa quanto isso. A mídia pergunta aquela que foi na Unicinos que ninguém soube responder. Lembra? Como é que se trabalha hoje com a mídia 2.0? Não, família conjunta e tal, de todas as formas. Mas qual era a manchete do teu post? É, não basta trabalhar na Atlântida, tem que tatuá-la. Aí o cara olha na manchete, não sabe o que é, né? Certo. Não sabe o que é. Aí entra ali. Tá, e qual foi que o sensor estamos chocados. Melhor. Melhor porque a tua manchete não me gerou curiosidade alguma. Eu não aceitei uma opinião do Mr. P que nunca meteu a mão no blog do Pretinho. Hoje, aliás, a opinião é nula. Hoje olhei o blog, inclusive comentei com o Fede que tava ali a foto. Ainda quer cagar em cima dos caras que todo dia trabalha ali. Eu não vou nem discutir contigo. Claro que não vai discutir. Olha aqui, o que importa é que a nossa audiência acesse agora. Agora, meninos, isso o blog do Pretinho. Pretinho Básico. barra Pretinho Básico. Clique rbs.com.br, barra Pretinho Básico, atlântida.com.br. Aguarda o convite. Pretinho Básico. Aguarda o convite. Semana difícil. Potter, eu tenho mais, hein? Tá bem, Potter? Eu tenho mais fotos. Tem mais fotos? O meu arquivo é mais forte. Muito bom, muito bom. Fala, Maurício Amaral. Eu tô chocado. Eu também tô chocado. E a Estrela Móvel está chocada. É o Homem Galpão Criolo. Neto Fagundes. Eu quero dizer que eu não tô chocado, querido. Não, não tô chocado. Amanhã no blog do Pretinho, nego velho, Mr. P com calção jeans apareceu. Olha! Os gomos agora. Ai, que maravilha! Só melhora. Um dos responsáveis por essa bundinha é o Castelhano, né? Que é o pai do Piano. Cara, só melhora. Gostaria de dizer que coloquei o primeiro talquinho naquela. Obviamente que ele puxou a Grace. Ah, não, a Tracy, né? Não, cara, ele olhando assim, ele é a cara da Tracy, cara. Não, só que depende do que o cara tá olhando. A mãe do Piano a gente conhece. Não, a mãe do Piano é uma só. Bom, queridos, vamos aqui aos destaques comentados do Clique RBS. Meu nome é Alexandre Fetter e com muito prazer vamos até as duas aqui no Pretinho para todo o sul do Brasil. Com nesta prazer. Terça, 10 de maio de 2011, dia da cavalaria, dia do campo e dia do guia de turismo. Oh, quanta coisa! Oh. Que não foi tu que foi guia de turismo, Pianjos? Deixa eu pensar. Lá no Morro da Cruz, em Floripa? Não. Não levava o pessoal lá pra cima. Era o Almir. Era o Almir. Turismo Birou, né, Almir? Turismo Birou Development Group apresenta. Venha conhecer o Oriente Médio. É a hora. Aliás, a hora para ir pros Estados Unidos e Oriente Médio é agora. Exatamente, agora vamos todo mundo pros centros econômicos do mundo, gente. Isso, isso. Nova York. Chicago. É, boa. Ah, vem comigo. Muito bom, Amir. E pode ficar tranquilo. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. 5 fábricas de calçados do Vale do Paranhana vão contratar os demitidos da Azaleia. A Azaleia de Parobé, que fechou, cara, deixando muita gente fora do mercado. Empresas entraram em contato com o Cine do município, interessados nos mais de 800 funcionários demitidos da unidade Azaleia Parobé. A fábrica produzia 8 mil calçados por dia e a Azaleia era responsável por 30% do ICMS de Parobé, que tem 80% da economia baseada no setor calçadista. É uma mão de obra qualificada, né? Qualificada. É, a Azaleia precisa gastar tempo para treinar essas pessoas. Para treinar o pessoal, exatamente. A Azaleia foi fabricar calçado no Nordeste, onde é tudo mais barato. E os impostos, a mão de obra é mais barata. Exemplo de várias empresas outras, que saíram daqui, a gente tem visto ao longo do tempo aí, né? Motoristas e Guaíba também. Motoristas e cobradores rejeitam proposta das empresas e decidem por greve em Floripa. Paralisação deve ocorrer na semana que vem. É verdade, amigo. Legal a greve tu avisar que vai rolar na semana que vem, para as pessoas se prepararem. Da tarde, das 3 às 4. Pra ficar a dica pro pessoal, greve é bom quando tu faz agora. Agora, greve. Parou tudo agora. Aí a greve mostra a sua força. Mas o respeito que a categoria tem com sem a população. Dúvida. Exato, sem dúvida. Apesar do desrespeito que o governo para com a categoria. Eles estão descontentes com a chefia, na verdade, né? E acabam lesando as pessoas que são usuários. É que nem uma greve de ônibus e coisa que acontece. Mas essa é a intenção da greve. Essa é a intenção da greve, pra poder fazer a pressão. Se tu avisa. E aliás, é uma greve de ônibus. Dá tempo do cara se preparar ali, o chefão. Comprar um protesto, que é protesto, tem que ter bolor, né? Tem que fechar uma pauleira, alguma coisa. Tem que acontecer. Não, dá pra fazer protesto pacífico, cara. Tu vê lá na praça. O Green faz protesto pacífico. Lá na frente, faz o bolor, sai lá em Alegrete. Da Casa Rosada, só tem umas velhas lá batendo panela, não atrapalha a vida de ninguém. É, mas em 2001 fechou a pauleira lá. Eles derrubaram o presidente. Quando tem que fechar, fecha. Mas quer fazer protesto, não precisa atrapalhar a vida dos outros também. Teve um protesto, por exemplo, da massa crítica de bicicleta lá. Deu problema, naquele deu problema. Tem o protesto dos golfos. Um estudo da Organização Mundial da Saúde revelou que a dor de cabeça é um dos problemas de saúde mais comuns em todo o mundo. E principalmente das mulheres casadas. 75% dos adultos de 18 a 65 anos sofreram com dores de cabeça no último ano. 120% das mulheres casadas também sofreram. Desses, cerca de 40% estão associados a enxaqueca e tensões. E 10% ocorrem por uso excessivo de remédios. O estudo mostra que metade das pessoas com dor de cabeça buscou automedicação e apenas 10% procuraram um neurologista. O que seria recomendável? O que é o recomendado, um especialista, né? Ah, é. Cara, dor de cabeça, cara, tem que ir no médico. É, se tu vai procurar um médico, cada vez que tiver dor de cabeça, aí não já tá complicada a coisa. Eu, por exemplo, tive uma quarta de noite e uma domingo à tarde. Domingo foi ruim, cara, de noite. Homem é mais... Dependendo da dor de cabeça, você recomenda aí, porque se vira uma enxaqueca, é insuportável. Quem tem enxaqueca, cara, sofre. Homem é mais resistente à dor de cabeça, mas a mulher sofre. A minha mãe, cara, tinha que fechar a porta e ficar no escuro. Enxaqueca é uma dor insuportável na cabeça. Mas é mais comum em mulher, eu acho. É uma dor latente. Não, mas não é só em mulher, né? Não é só em mulher. Tem pessoas que têm propensão já de ter enxaqueca e tal. E herança genética também, né? E muitas vezes o cara escolhe um remédio que tá mais próximo, né? Ah, isso aqui faz bem, toma aqui. Aí o cara toma, ele acaba mascarando uma coisa, às vezes, muito mais séria. Entendeu? Ele tem que procurar quando ele não pode ter dor de cabeça constante, né? Ah, bom, aí sim. Entendeu? O cara tem no terceiro dia uma dor de cabeça que não para. Os torcedores do Inter estão com dor de cabeça. A Elzaldina é confete pra quem tem dor de cabeça. É que eles atacam, a pessoa ataca o sintoma, né? E não a causa do que dá dor de cabeça. Por exemplo, a Neuza ajuda num momento rápido, assim, tá? Não é uma coisa séria, né? Uma coisa pode ser, às vezes é fígado, às vezes é vista, né? Problema. É um monte de coisa. Eu quero até agradecer o meu pai que passou só glaucoma pra gente, né? Não vem numa família de enxaqueca. Teu pai não tem culpa, cara. Não, tem sim. Não, teu pai não tem culpa. Se o pai não existisse, eu não teria glaucoma. Não, cara, mas a glaucoma do teu pai já vem de seus ancestrais. Culpa do pai também. Semana difícil do pai. Não, cara, teu pai não tem culpa alguma, cara. Teu pai não tem culpa alguma, cara. Fato surreal! Vítima prendeu o assaltante, mas polícia perdeu o assaltante. É verdade, amigo, a vítima é mais competente do que o próprio policial hoje em dia. Um empresário de 28 anos flagrou um ladrão arrombando sua casa, o perseguiu por 5 quadras e conseguiu prendê-lo. A pé, conduziu o cara até a terceira delegacia de polícia. Foi então que, em uma sucessão de erros, descasos e problemas administrativos, o preso acabou fugindo de dentro da viatura da Polícia Civil. Segundo a vítima, o pessoal da delegacia disse que nem tinha chave do xadrez. Exatamente. Não algemaram nem identificaram o preso, deixaram-no apenas dentro da viatura. Para fugir, o ladrão quebrou um rebite na trava da porta. Opa. E você foi. Não é que o policial era surdo, cara. Ele entendeu que era pra perder o preso. Ah, que doido. Perde ele, era. Prende ele. Que aonde doido. Foi, desculpa? É, Porto Alegre, na terceira delegacia, Bairro Floresta. A única coisa que nós, da delegacia, da terceira delegacia do Bairro Floresta, sabemos é que o assaltante era gaúcho. Como é que vocês sabem? Dá pra ver pela cara dele. É mesmo? Era, e cara de gaúcho. Também, né? Pô, fica o registro chateado aqui de nossa parte, porque, né? Lamentável. A gente sabe que os caras fazem um trabalho sério, correndo atrás todo dia aí e tal, mas não dá pra perder um cara que foi pego em flagrante, roubando e encaminhado pela vítima até a delegacia. É verdade. Porque a vítima podia cagar o cara a pau, já que pegou... Caga pau e manda embora, entendeu? Não, eu vou lá, vou pegar fazer o cara certo, e vou levar certo. Até a delegacia, e a delegacia perde o cara. Posso dar uma dica aí pra todo mundo aí? Cada vez mais as empresas têm câmeras de segurança, né? Espalhadas, assim, por vários pontos, né? Aconteceu numa empresa de Porto Alegre. Um trabalhador dessa empresa deixou o celular numa mesa, certo? Esqueceu o celular ali na mesa. Aí um outro alguém foi lá, viu o celular, pegou e botou no bolso. Não merece nem trabalhar. Da mesma empresa, né? Certo? Sim, botou no bolso o celular. Aí foram para as câmeras de segurança, né? A vítima pediu, foi até as câmeras de segurança, é isso? Viu o celular, exatamente. Viu o celular lá, viu um colega indo lá, pegando e guardando. Aí o que aconteceu? O chefe foi pro colega, falou assim: tu achou um celular ontem na mesa, não sei o quê? Não achei nenhum celular. Então tu tá demitido. Por causa das câmeras de segurança que flagraram o ato no momento do roubo, digamos assim. É o fim dos espertalhões. Agora, uma outra dica também. Numa outra empresa aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Foram para as câmeras de segurança. O que que acontecia com as câmeras? As câmeras de segurança fora de foco. Tipo assim, gira uma direcionada pro chão, a outra pra janela, a outra, ou seja, os negros não têm a capacidade, Almir, de direcionar as câmeras pro local. Mas entendeu? Daí já é pedido demais, chamar o cinegrafista, bro. Então chama um cinegrafista se tu queres uma imagem bonitinha. Não, cara, mas eu até vou tirar uma foto agora da nossa câmera. Aquela câmera não é. A câmera que vale é aquela lá, ó. Almir, qual é que vale, Almir? Vale aquela ali que tá apontada pro chão. O Potter vai tirar ali a foto agora. Mas ninguém vê. Tá bem, queridos, eram esses os destaques. Já sabemos que o aniversário do Pedro é hoje, tá, Pedro? Um abraço, Pedro Esmanioto. Pedro Esmanioto. Terceira vez que manda uma mensagem pra mim. Que agradeceu. Hoje é meu aniversário. Agradeceu ali no Twitter a todos que lembraram o aniversário dele. Daí eu fui pra timeline. Ninguém lembrou, Pedro. Ninguém lembrou, Pedro. Bom, grande abraço, Pedro. Mas nós lembramos, Pedro. Nós lembramos. Ele vai magoar. Cara, outra coisa, morreu a lacraia, né, meu? Tá brincando. Vai, lacraia. A lacraia do tô ficando enterradinha. Tô ficando enterradinha. Claro, meu. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Olha lá, o Arthur, que é o nosso especialista em punk, disse que não. Mas não importa. Agora foi lacraia. Foi lacraia. A lacraia do tô ficando atoladinha, cara. Não é. Mas é tudo a mesma coisa. É, tudo a mesma coisa. Lembra da lacraia? A lacraia é do Vai Lacraia. Cara, vamos ouvir alguém especialista em lacraia. A lacraia é a dançarina do MC Serginho, que cantava a música Vai Lacraia. Atoladinha é outra coisa. Quem ficou atoladinha não era lacraia. Né? Informou o plantão. Já teve um mal súbito, tava internada. No caso, já, vai ficar enterradinha agora. É. Sim. Não, acho que ela vai, acho que talvez até creme. Queimadinha, então. Tá ficando torradinha. Tá ficando torradinha. E vai ter um programa igual? Brincadeira, desculpa. Um abraço e respeito à família. Ah, brincadeira, cara. Mano, parte que mora aqui em Porto Alegre. Grande abraço pra todos vocês. Lacraia, bom, né? Lacraia Júnior também, filho dele. Ser humano, de manhã, Lacraia. De manhã no barracão, dando notícia, o Rafinha comigo, né? O Lacraia Júnior. Um abraço pro Lacraia Júnior, filho dela. Morreu a Lacraia, assim, o Rafinha assim. Bom, então fica aí a nossa homenagem a... enfim. O ser humano, né? É, o ser humano, o Lacraia. Ser humano, né? Lacraia. Mas a Lacraia, pra quem não sabe, é irmã do Richarlison, do Atlético. É. Não, Alexandre. O Alexandre, Richarlison e o terceiro Lacraia. Filho perdido. É o filho que deu certo. E isso me faz lembrar a história de um músico de Porto Alegre, que eu não vou dizer o nome, mas que num dia ele era conhecido no meio todo. Não é mais. Por andar sempre com pessoas do sexo mesmo. Né? Sexo, mas travestidos de mulher e tal. Ah, pois não. E aí um dia ele chegou no camarim onde tinha outros músicos e ao lado dele aquela coisa enorme assim. E aí ele chegou: e aí, pessoal, esse aqui é o Vanessa. esse é o Vanessa. Grande abraço pra ele. É verdade, amigo. Marcelo. Manchete do dia. Qual é? Clube das Virgens só tem uma sócia. Margarida Menezes decidiu fundar o Clube das Virgens. O clube foi criado há cerca de um ano por sugestão de amigas da Margarida Menezes. Barro mal não durou. A Margarida. Porém, Margarida continua sozinha e abandonada. E agora com um clube pra cuidar. Loira quase fica cega ao confundir cola com colírio. Não! Loira! Paula Griffin acordou e foi até o armário pegar um frasco de colírio e sonolenta conseguiu colocar Super Bonder entre seus olhos. Barbaridade! Seu olho ficou colado por 8 horas, né? E só foi aberto com a ajuda de um médico. Meu Deus. O seu olho já foi aberto, Maurício Amaral? Não, nunca ficou colado. O do Porã foi aberto com a ajuda de um médico. É. Também. O olho do Porã. E uma mangueira. Alunos filmam professora bêbada dançando em aula. Foi na Flórida. Fica aí a dica lá também, na Flórida, né? É assim, cara. Professora bebe. Colocou música alta e forçada pelos alunos. Começou a dançar. Caramba, tinha consumido algum lance. Em determinado momento, a professora teria praticamente exposto as nádegas. Como fazem alguns radialistas afeminados da Rádio Atlântica. Ela tatuou alguma coisa? Tatuou o símbolo da Rádio Atlântica. Bundinha? A bundinha dela também. Tá aí, moda! Virou moda. Aí na bonada, não vai, Dinha? É. Depois de fugir da escola para um centro comunitário nas proximidades, ela foi encontrada desmaiada dentro de uma piscina e com a tatuagemzinha no nariz. Só melhor. Mas não morreu afogado. Vazinho da Atlântica. Tava vazia a piscina. Agora é. A piscina tá cheia de cerveja. Morreu afogada na cerveja. Obrigado, tá, Marcelo. Aí fica o questionamento, né? Você prefere ser vegetariano, fazer esporte, se viver até os 90 anos? Ou fazer festa, beber cerveja, comer carne e viver até os 89 anos? Fica a dúvida, né? Fica o questionamento. Pô, mas não tem. Qual é o contraponto? Não tem contraponto nisso aí? Verdade, um ano. Um ano. Um ano a menos. Um ano, dos 89 para os 90. Eu vou preferir. Vou até os 90. Vou ser honesto, eu queria até os 90 fazendo exercício e tudo tá bem. Certo. É que nem disse o Nego Velho, aquela vez que morreu o vizinho dele, né? Que aí tava o vizinho bem chorando, o irmão do cara, assim. E começou a perguntar, disse, mas o que é que houve, querido? Disse, meu irmão, cara. Meu irmão morreu, disse, bebia, querido. Disse, nada, cara. O cara não gostava de bebida. Gastei cigarro, então. Não fumava. Já é madrugada, deve ter matado ele. Mas não, eu dormia cedo, 10 da noite tava dormindo. Aí deu um silêncio e ele olhou e disse, tu vê que não é por aí, né, querido? Tu vê que não é por aí, é demais, né, cara? Era tudo o oposto que ele fazia. Cara, mas hoje de manhã, pode me alcançar zero, por favor? Queria só fazer um comentário. Vai a zero hora. Ah, mas vai vou fazer Deus. O quê, né, cara? É ler o Estadão. Que ler o Estadão? Cala a boca, desgraçado. É o Globo. Tem que ler o Jornal da Firma, rapaz, que é o melhor que tem. Olha aqui, ó. Um garoto, cara, de 19 anos, velho. Eu tô lendo aqui o Esportes da Zero Hora, e aí na página anterior, no obituário, um garoto estudante da Universidade da URGS, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, Rodrigo Dias Wagner, morreu em consequência de um mal súbito, cara. 19 anos. Ciclista, Guigo, né? O Guigo, ciclista, esportista. Impressionante. Filiado à Federação Gaúcha de Ciclismo, conquistou vários e diferentes troféus na modalidade mountain bike, e aí, porra, num mal súbito, cara. Morre, com 19 anos, velho. E o mal súbito em jovens, cara, ele é quase sempre fatal. Muito mais perigoso. Quando é nas pessoas de mais idade, eu eles... eu digo pra não praticar esporte, meu. Não faz assim, cara. É verdade. Tu sabe que não, Fala isso só pra te exibir. Pessoas mais jovens têm ataques fulminantes do coração. Então, até os 35, 40, não é recomendado fazer esporte. E aí, a partir dos 40, de ser bobo, tu tem um ataque cardíaco, tu vai no médico, e aí tu é cuidado, não. Certo. Ok, tu falou uma meia verdade aí. É verdade que as pessoas de 30... É uma verdade maquiada pela indústria de 40 a 50, Adidas, Nike. De 40 a 50 são mais propensas a ter um ataque fulminante no coração. Calói! Que é isso? Vamos ver, Mr. P, que tens aí? Chega de horóscopo bonzinho. Ele vai até ter a briga. Enquanto não tiver. Ele vai. Cara, olha, quer testar os limites? Chame Marcos Piangers. Vai, Pia. Chega de horóscopo bonzinho. É isso aí. Chega. Vou até pegar um café ali. Pega. Vamos à verdade sobre os horóscopos. Vai, você que é de Áries. Eu. Alguém aqui é de Áries? Maurício. Ah, tu é de Áries. Tu é de Áries, então. Eu sou de Áries. Então tu vai ouvir agora. Estagiários. Quero ver. Tu aí, ó. Ah. Tá? Tu aí que é de Áries. Tu aí, ó. Eu. Sou de Áries também. Estagiários. Sósia do Geeks. Te prepara. Tu, Ariano, tu é metido honesto. Bah, é metido assim, sincero, te acha um líder aqui dentro. Toma! O problema é que pede contra sempre, não consegue influenciar ninguém aqui dentro. Agora gostei! Grande abraço, esse especialista em signos. O Maurício é mais de Áries do que eu. Touro! Quem é de touro? Minha mãe! Minha mãe aqui é... não tem. Não tem ninguém aqui. Então você que tá ouvindo aí é taurino ou taurina. A mãe do Piangas? Ah, é? Então tá. Você é materialista, trabalha demais. E além disso, que teimosia, hein, Dalmir? Mas que teimosia. Eu te disse. Cabeça dura, não deixa você enxergar um palmo diante do nariz em função disso. Tá vendo? Falei pra mãe do Marquinhos, cara. Sempre falei. Gêmeos, quem é de gêmeos aqui? Meus dois irmãos, que não são gêmeos, são de gêmeos. Então são eles. Tu tem irmão gêmeos, então? Não, é irmão de gêmeos. Os teus irmãos, né? Então cuidado, porque são falsos. Ah, pois é. Os dois são fofoqueiros. É. Cara de pau, são os dois, não são confiáveis. Não, são confiáveis. Não são confiáveis, essa é a verdade. O Chico Chalaça, irmão do KG, que é amigo de celebridades. Ah, então. Neymar fala, tô indo pro treino. E aí ele responde, bom treino aí, parceiro. Ai, que legal. E quem é de câncer aqui? É. Ninguém? Não, mas gêmeos, falou gêmeos? Já acabou. Olha, são os falsos fofoqueiros? É. Não, ah, cara, eu não ouvi. Não, tá. Câncer. Quem é de câncer? Meu pai teve. Ah. Teve alguém de câncer? Cara, é muito difícil assim. Eu tava legal, eu tava me divertindo. Porra, Piangas. Desculpa, cara. Quem é de legal, câncer? Tava... Meu pai teve. É um doente da cabeça. Pô, deixa os outros brincar, Piangas. Deixa os outros brincar. Doente da cabeça. Foi na cabeça, foi né? Justamente lá. Vamos lá. Canceriano, você é fogo, hein? Os outros cinco são obrigados a ficar te aguentando. O quê? tu aí reclamando da vida. Sempre reclamando. Para de reclamar. Meu irmão. É mesmo? Gordo é bem assim. E Leonino, quem é Leonino? Leonino, é nós. Mister P, Marcos Pianges e Neto Fagundes. Só pavão. Nada a ver com isso. Leão é pavão. Estão se achando o máximo, vocês dois aí. Não, não, calma aí, Pi, deixa que o Fetter lê pra vocês. Deixa eu ler. Só isso aí. Eu conheço bem Leoninos. Eu tenho três aqui na mesa e uma que me gerou dentro da barriga. Você se acha realmente o máximo, né, Leonino? Um líder natural. Não seja modesto. Os outros signos acham você um prepotente. É pouco. Ainda é pouco, pensei que seria mais leve, eles pegaram leve aqui, né? Podia ser o pior. Podia ser o pior. O leão daqui vai ser uma página inteira só do leão. Assim. O leão tinha que dar mais destaque pro signo de leão. Na verdade, sabe o que agrediria o Caio Leão? Leão, a gente não vai falar sobre você. Leão, tu não é nada. Apenas mais um signo no zodíaco. Ou esquecer, nem citar. Ou insignificantes. Virgem, quem é de virgem aqui? Tu é bem metida, perfeccionista, né? Tu te acha assim, com os teus detalhezinhos. Tem que ser tudo detalhido, né? Detalhe. Tem. E ainda por cima, gosta de criticar, gosta de organizar tudo. Adora. Quer saber de uma coisa, Cajê? Tu é insuportável. Esse é isso aí mesmo. Já me disseram isso hoje de manhã. Já me falaram isso. Hoje de manhã. É legal. Cama. Termina carinhosamente. E o Libriano, hein? Libriano. Acha muito equilibrado. Meu pai me passou. Seu glaucoma. E aí ele se acha equilibrado, justo. Ele se acha a pessoa mais justa do mundo. Na verdade, ele tá aí pensando nele mesmo. É um baita do egoísta, entendeu? Fazedor de média com todo mundo. Exatamente isso, meu pai. Baita pau nas trevas. Porão deve ser Libra. Não, é Sagitário. E o Escorpião? E quem é de Escorpião? Pobre do cara que é de Escorpião. Rodaica é de Escorpião. É o pior de todos. Desconfiado, vingativo. O colega Carlos Couto também. O Couto também? É. Então, olha aqui, ó. Desconfiado, vingativo, preguiçoso, cruel, traiçoeiro, racista, malicioso, mentiroso, invejoso e cínico. Pelo amor de Deus! E você fala do Leonino, né? Aí agora, vamos ver o comentário. Cara, tu pode repetir, por favor? Vamos lá. Com vagar, que eu quero anotar. Bota pra gravar aí. Desconfiado, vinga, quer que eu faça no feminino? Desconfiado OK. É melhor no feminino masculino. Ou fica muito agressivo? Masculino. Pro Couto. Pro Couto, vai. Desconfiado, vingativo, preguiçoso, cruel, traiçoeiro, racista, malicioso, mentiroso, invejoso, cínico. Por amor de Deus. Esse é o escorpião. É o próprio escorpião. Hitler era escorpião. Pelo amor de Deus. Eu colocaria gay também. Só a minha mãe não é assim. Tua mãe é escorpião e não é assim. Então é uma exceção. O ascendente dela deve ser outro. É isso aí. Amanhã nós vamos falar sobre os ascendentes. Sagitário. Os desnetados. Você é sagitariano que não existe, né? Porã. Tem. Sagitário, né? É o único. Porã, Sagitário. Você é imprudente, irresponsável, limitado e sem talento. Não é o Porã. E quando consegue alguma coisa na vida, é sempre de forma meio obscura. Não, é o Porã. É o Porã. Eu posso dizer muito que não é aí. É o Porã. Mas isso aí é pro Iglênio, cara. Não. Capricórnio. Ah, metidinho a sério. Conservador, politicamente correto. Ah, tá ótimo, né? Na verdade, é um baita materialista, ambicioso e safado. Capricorniano é série C do signo, né, meu? Aquariano. Você de aquário. Ali, ó. Vai com calma. Isso! Capricha. Bota a trilha. Não judia. Dedo na cara. Bota o trilha. Com piores da cor pra olhar pra ti. Vamos pra coletiva. Não judia de mim, Pi. Vamos lá. Aquário. Aqui, ó. Você mente e comete erros repetidos porque é teimoso. Adora ser do contra. Eu não concordo, a Fete não é assim, cara. Eu também não concordo. Primeiro, eu não minto. Segundo, não cometo erros repetidos. Cometo erros repetidos. Mas não é do contra. Mas não sou do contra, cara. Mas mentira, tu já comete. O mente ali do início já o churrasco do Ibope lá na casa do Vitor é um erro, né? É um erro muito longe. Como é que eu vou voltar de lá? Mas sabe por que tu quer ir lá? Porque tu é do contra. Só água lá, né? Mas é do contra. E finalmente, peixes. Peixe. Você, de peixes, impaciente, baita mal educado, sempre recorrendo ao sobrenatural. E por quê? Porque a tua inteligência é limitada, meu pai. Puta, verdade hoje foi dita sobre o signo. Muito bom, filho. Eu acho que nós nunca mais devemos ler signos aqui, porque isso são os signos. Essa é a verdade. É verdade. Né? É isso bom, que é. Esse é o ser humano isso e seu é signo. É isso que é. Eu achei que faltou destaque pro leão. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Primeiro, estão vendendo um Corolla, o Corolla modelo XEI automático, ano e modelo 2009, único dono preto, com 4 pneus novos, tem até kit multimídia. O cara botou, instalou câmera de ré, DVD, GPS. Mas credo. Sempre revisado na autorizada, 70 mil km, motivo o cara quer comprar um Corolla mais novo. Ah. Valor R$63 mil pelo Corolla modelo 2009, tu enlouqueceu, maluco. Tá barato? Tá caro. Evandro Almeida A arroba hotmail.com. Mas é uma nave, cara. Tem um monte de coisa. É uma nave, cara. É uma nave, mas o Corolla Zero tá quase esse preço aí, cara. Não, gente. Uma nave custa milhões de dólares. Não, mas aí que tá. Bom, sei lá. Contatos: Evandro Almeida A arroba hotmail.com. Não. Mais uma aqui. Tendo em vista o enorme sucesso dos classificados do Pretinho, veio por meio deste anunciar a venda de um belíssimo apartamento. Localizado no bairro Santo Antônio, em Joinville, cerca de 1 quilômetro de distância do maior shopping da cidade e 1,5 do campus universitário. 80 metros quadrados, garagem para 2 carros, salão de festa, churrasqueira na sacada, lavanderia, além de todos os outros cômodos. O imóvel foi recém-construído e, portanto, nunca utilizado. Interessados, envie e-mail para vendo apartamento Joinville, com 2 L's, o Joinville, @gmail.com. Tá bem, Almir? Tá tudo ótimo, tudo querido. Lindo, querido. Eu tô Qual falando... é teu signo, Qual é teu amigo? Signo? O meu signo é Áries. Áries. O mesmo de Hitler. Legal. Áries. Não, o Hitler não era ariano por causa do signo, é da raça ariana. Não, ele era de Áries também. Ele era de Áries? Sim. Pega o nascimento dele. Ariano. Bota aí, ó, Maurício. Bota aí, então. E aí, Almir? Mas eu tenho ascendência no touro, né? No touro? Touro. Tu te cria no touro. Exatamente, as guampas com os gaúchos. Tudo bem cagar todas as nossas praias, Floripa. Mas tem gaúcho, trânsito com uma porcaria. Mas não, vocês. É só dos gaúchos, cara. É, tudo gaúcho. Não, o trânsito é porque tem muito dirigir, carro na rua. Sabe cara. Dirigir. Não, faz assim. Posso dar, minha querida? Não vem criar cisânia. Posso dar, Pode. Então é o seguinte, meu querido. Ao marketing, musicists and concerts. Musicists. São musicistas, né? Musicistas. Pra quem não entende, é musicists. É musicists. Em inglês, é musicistas. Que são caras que tocam música. Sim. Como, por exemplo, meu querido amigo Neto Fagundes. Isso. Oh, Almir, que legal. Neto Fagundes. Coisa linda, que né, legal, cara? Legal, cara. Ó, aquela musiquinha, show de bola. É o toque do meu celular. Neto Fagundes. Toca no meu celular. Como que legal. Mas tem os... Tem. Vai daí, Almir. Almir, que tem musicist, tem concert, social development group, apresenta as cordas, jogo de corda para violão. Wireless. Essas cordas são boas. Não incomodou os vizinhos, né, Almir? Exatamente. É bom pros vizinhos que não incomoda, é bom pro feta que não machuca a mão, não machuca o teu dedinho, querido. Teu dedo vai continuar bonito, bonito, linda, tuas unhas bonitas, a ponta do teu dedo parece ouro, de lapidado, um diamante, dá um beijinho. Oh, que delícia. Que isso, Almir? Aí não vai machucar a tua ponta do teu dedo, querido. Tu vai ser a ponta do teu dedo continuar sedosa, que nem a tua pele é. Todo teu corpo. Já o Mr. P, que é uma pessoa econômica, não estoura a corda wireless. Ah, agora me assustou. Não estoura a corda wireless, ou seja, não é vai precisar verdade, comprar não, mais. Arrebenta a corda. O Maurício, que é um cara que canta muito bem. Pô, obrigado, amigo. Não desafina a corda wireless. Demais. Não desafina. Só vantagem. Os primeiros 20 e-mails para venda arroba ao Meeting Musicist Group Concert Social Development.com.br. Só um pouquinho ganha anotando. Sem custo. É o e-mail... Um é, afinador, o afinador para as cordas wireless. E os Japazão. Próximos 20 vão ganhar de brinde, de barbada, como dizem os gaúchos, um afinador, além do afinador, ganha também um livro de acordes pra aprender os acordes. Tudo em branco. E eu só fiquei com uma dúvida: como é que a gente sabe a diferença das cordas entre elas? Porque, né? O livro ensina. O livro ensina tudo. Que é a Bíblia. Obrigado, Almirzinho. É tem o e-mail, já deu o e-mail, né? O e-mail é vendas@almirketingmusicsandgroupsdevelopment.source.www.concerts. Compre já o seu ingresso para os shows do Almir que tem Uralé. Muito obrigado, Almir. Os classificados aqui dos classificados do Pretinho Básico. Tem o apoio total da Work and Travel. Aliás, Work and Travel é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Antes de ir pro show do intervalo, quero só dar um toquezinho pro parceiro aqui que tava querendo vender aquele Corolla. É que o nosso, se for da Grande Porto Alegre, passa ali ou na loja Maxim da Edu Chaves ou na loja Maxim de Canoas e entrega lá o teu Corolla e pega um 408 que o pessoal lá, o Sandro, a equipe do Roger vão, o pessoal vai avaliar aí o teu carro, mas acho que tá acima do valor, tá bem, querido? Evandro Almeida @hotmail.com pra comprar esse Corolla, mas e vai direto lá. Se quiser ver, almoçar bem agora, olha o blog do Pretinho, a foto do Piangers ali. É, legal, viu? Estamos chocados. Mandou um abraço pro Bill, cara, que é um filho de uma... Grande de uma Bill. Trabalha lá com a minha mãe, a Bia. É a Bia quem trabalha lá na casa do Bárbara Fagundes, a dona Marlene. E o Bill, o Júnior é filho dela e escuta direto o Pretinho. Então é nóis. Um abraço. Show do intervalo, voltamos. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Estamos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Nova skin, o cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, doutor Alceu? É papa mesmo. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Doutor Peter, semana de decisão pro Havaí, doutor Peter. É verdade, doutor Alceu. Havaí vai mandar os Bambi do São Paulo pra bem longe da Copa do Brasil, doutor Peter. Tomara. Perdeu o primeiro jogo, vai, né? Vai ser quinta-feira na retacada. Perdeu, deu uma dela. E o Renan fechou o gol. É o Renan. Perfeitamente Renan reversível. Que nem a jaqueta do Potter. Reversível. E aí vai pra semifinal, né? O exatamente. E o Figueirense vai trazer o Rui Cabeção pra Série A. Não precisa, né, Figueirense? É talvez o Fernandão, que ontem saiu do São Paulo. Um abraço pro Chico Lins aí, que cuida lá do Figueira. É, o Fernandão acho que é uma baita contratação. Agora o Rui Cabeção tem que comprar camisa, né? Primeiro tem que ser camisa, porque não passa ali. Sim, você bola V, né? Só bola V, né, cara? Quando o Rui Cabeção chegou no Grêmio, aqui a gente tinha, né? Ele era rival do Cid, né? Sabe que entrou ele o mesmo? Onde tava o Rui Cabeção, hein, cara? Porque o Figueira contratou dois jogadores do Boa Vista. Cara, agora, como é que tu consegue jogar, Piangers, e falar ao mesmo tempo, cara? Por isso que eu sou o segundo melhor do Brasil. Cara, eu fico impressionado com essa compulsão, cara. É cérebro de bandoneon, assim. O cara que toca bandoneon tem que ter dois cérebros pra poder pensar as duas mãos diferentes. É impressionante. Não, nem para de jogar, mano. Segue jogando, porque tu vai... Respeito, cara, na boa. Parei, quero manter o... Primeiro, consegue jogar. Segundo, consegue falar. Terceiro, caga pros colegas. E assim, ó, é um profissional. Quarto era Figueirense e Manchester United. Não. Tava 3-0 pro Figueira. Então eu vou parar de jogar e vou só cagar pros colegas agora. Tá bom, beleza. E aí, doutor Alceu? Doutor Potter quer falar ali, doutor Potter. Coca-Cola tá completando 125 anos de vida. Me cadastrei no teu game lá, cara. É demais. Nessa lata querida. Que é nossa parceira, você, né, gente? A Coca-Cola não é uma pessoa. A primeira Coca-Cola foi saboreada no dia 8 de maio de 1886. Pelo KG. Eu me lembro. KG tomou. Deu primeiro arroto. E aí, pra comemorar, tá realizando algumas ações. Por exemplo, a criação de um livro comemorativo ao aniversário de 125 anos, lançamento de edições especiais de embalagens nos principais mercados ao redor do planeta Terra e a criação de um museu virtual que tem um giro online de 360 graus. E aí o site é theverybestofcoca-cola.com. TheVeryBestOfCoca-Cola.com. E ainda, seguindo o conceito da nova campanha, existem razões para acreditar, os bons são maioria. A Coca-Cola trouxe um caminhão, o caminhão da felicidade, que distribui mais de 3.500 brindes. Loucura, loucura, loucura. Tem mochila, camiseta, bola de futebol e mais produtos da Coca-Cola em cidades como Porto Alegre, Montenegro, Cachoeirinha, Gravataí, Lajeado, Alvorada, Viamão, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Sapucaia e São Leopoldo. E ainda a iniciativa faz parte da campanha Abra a Felicidade, que propõe uma visão positiva da vida como contraponto ao negativo, reafirmando o histórico de relevância cultural exercido pela marca ao longo de décadas no que se refere ao otimismo. Então parabéns à Coca-Cola aí, que tá com a gente há 125 anos. Não, 125 anos, né? Estão com a gente, não, propriamente. Sim. A gente, seres humanos, a gente, humanidade, planeta. A humanidade. Está aí, está aí. Tá bem, obrigado aí, Potterzinho. Vamos dar uma rodada, vai daí, KG. Novo código de ética para pacientes, doentes, enfermos e assemelhados. Boa. Assemelhados. Sofrimento. Jamais espere que o médico venha compartilhar do seu sofrimento. Alegria. Alegria! Demonstre sempre alegria, felicidade e autoconfiança. Diagnóstico. Procure manter-se na doença da qual você está sendo tratado. Ah, não mudar de doença. Resultados. Jamais se queixe nem nunca se desespere se o tratamento não lhe estiver trazendo o alívio esperado. Ah. Confiança. Jamais peça ao médico para explicar-lhe o que ele está fazendo ou por que está fazendo. Acredite no seu médico, é isso aí. Novas tecnologias. Submeta-se de boa vontade a novos tratamentos e experiências. Boa. Cobaia. Contas médicas. Pague suas contas médicas imediatamente sem reclamar. Custos do tratamento. Jamais sofra de uma doença cujo tratamento lhe seja por demais oneroso. É, tranquilo. Erro médico. Jamais revele os erros e mancadas que seu médico cometeu ao longo do tratamento. Certo. Morte. Jamais entre em óbito durante o tratamento. E finalmente, transplante de órgãos. Esteja sempre disponível para doar os seus próprios órgãos. Isso aí. Ah, muito bem. Muito bom. Muito bom, hein, Cajazinho? E aí, meu compadre? Oh, mandou um abraço pro Guilherme Souza, que é um jipeiro que anda por aí pelo mundo inteiro. Que beleza. É de jipe, e né? O Paulo Dimmer também, que tá sempre ligado aqui, anda no Pretinho. O Dimmer tá sempre ligado. Dimmer, né? Tá sempre. É, certa vez o nego velho. Mas às vezes com mais intensidade, outras com menos, né, cara? O Dimmer. Dimmer, né? O Silas, treinador do Brasil. Silas. Certa vez o nego velho dando uma surra num dos seus guri. Cara, o nego velho, pra dar surra, né? Só o nego velho da surra. Ele nunca dá, mas tem um dia que ele vai lá e fecha a polêmica. Aí ele dava ali pau no guri, pão e soco na boca do estômago, cabeçada, e o guri dizia: tá bom, pai! Tá bom, pai! E logo dando ali bico no, nas canelas do guri, tapa no lado do ouvido, pão, e o guri: ai, pai, tá bom, pai! Tá bom! Pelo amor de Deus, tá bom! Pois é, querido, eu só vou parar quando tu disser que tá legal mesmo, porque quando tu disser tá ruim, aí eu dou uma paradinha. E quando assim, tiver tá bom, tá bom, vai apanhando. É bom, tu vai tomando ele pau, querido. Fala aí, Potterzinho. Não, ainda não. Ah, não. Não, ainda não. É não cedo, é hora. É cedo. É cedo ainda. Eu acho que é importante. Ah, ainda vocês é cedo, acham? Amor. Nunca é cedo para o momento de reflexão. Hora, né? Então antes do momento de reflexão, um outro momento de reflexão. Gostaria eu de chamar aqui a atenção para 20 dicas para o sucesso. Opa. 20 dicas. 20 dicas para o sucesso. Agora são pequenas frases curtíssimas, rapidíssimas, e eu tenho certeza que nós vamos melhorar a vida das pessoas a partir de agora aqui no programa, que é para isso que a gente faz o programa, né? Claro. Para melhorar a vida das pessoas. O Neto tá anotando ali. Improve your life. Isso, boa. Enlarge your penis. Número 1. Elogie 3 pessoas por dia. 3? 3. Maurício Pio e o KG são demais. Boa, já matou. Tudo. Segunda, tenha um firme aperto de mão. Não me vem apertar a mão com mãozinha de... Mão de alface. Ah, então o tapa e o soquinho aqui, ele deu. Vamos fazer a campanha ao soquinho. É, mas um detalhe, querido. Não deixa o nego velho te apertar as mãos, cara. Que Deus o livre. É verdade. Tem nego velho que chega a destroncar os dedos. Você sabe que o aperto de mão é muito responsável pela transmissão de bactérias, né? Não, mas não, mas aquele cara que mal toca a tua mão é... Um, dois, três! Também, eu sou gay, eu e toda a sociedade médica. Todo mundo que diz isso é gay. Um aperto de mão frouxo, tá, parece que o cara tá nem... Só lavar a mão, porcão. Tira a luva aí, que cuidado de dar um braço. Eu vou te cumprimentar. Eu tô ouvindo, Maurício. Maurício acabou de falar que é gay. Por quê? O que ele falou? Não, um aperto de mão frouxo parece desleixo com a pessoa. Floxo. É verdade. Não, mas demonstra falta de personalidade ou caráter de quem está apertando a mão. Legal é apertar a mão e olhar bem no olho. Isso, aperta a mão e olha no olho. Já vai pegando na bunda. E já dá um beijo. Que será que tem pessoas assim, que não conseguem apertar a mão, né, cara? Sabe que é mais sadio tu tocar a mão na bunda do teu amigo ali na calça jeans do que tu apertar a mão dele. Não, a calça jeans também tem muita bactéria. Terceira dica. Olha a pessoa no olho. Quarta dica. Gaste menos do que ganha. Aí, ó. Quinta. Saiba perdoar a si e aos outros. Eu me perdoo. Sexta, trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso aí. Sétima, faça novos amigos. Eu não tenho amigos. Oitava, saiba guardar um segredo. Ah, pô, eu tenho que te contar o troço. Nona, não. Nunca, eu disse nunca, Neva. Adie uma alegria. Boa. Décima, surpreenda aqueles que ama com presentinhos inesperados. Pode ser um bombom, pode ser uma Ferrari, pode ser uma lingerie, pode ser um guarda-chuva. Te dá uma lingerie nova, Piangers. 11, sorria. 12, aceite sempre uma mão que vá te ajudar. 13, pague suas contas em dia. 14, não reze para pedir coisas. Reze para agradecer ao que tem e pedir sabedoria, coragem e saúde. Essa foi bonita. 15, dê às pessoas uma segunda chance. Não pra ti, Dirceu. Não, mas... pra ti não, Dirceu. Ali o Dirceu? Não, o Dirceu, não me interessa, o Dirceu. Pra ti não, Dirceu, já teve todas as chances do mundo. 16, não tome nenhuma decisão quando estiver cansado ou nervoso. Boa, isso aí é uma baita dica, cara. Pô, então tem gente dica, que, hein, meu? Tem gente que nunca pode tomar decisão. Não, e nem toma alguma coisa, uma resolução depois de estar bebendo, por exemplo. É, essa 17. É a dica, pode se arrepender. Pode se arrepender. Respeite todas as coisas vivas, especialmente as indefesas. O alface, então, né? O alface, a grama. 18. Dê o melhor de si no seu trabalho. 19. Seja humilde, principalmente na hora da vitória. Eu já me achei muito, mas hoje em dia eu sou perfeito, sou humilde hoje em dia. 20. Jamais prive uma pessoa de esperança. Pode ser que ela só tenha isso na vida. O cara que só tem esperança na vida tá ferrado. Né? Não, mas ainda porque tem. Porque a última esperança é a que morre. É a que morre, né? Não tem mais nada. Não, a última que morre é. Ah, é. A última que morre é a esperança. A última esperança é. Esperança é pro otário. Nome de sogra, né? Tava bom, valeu. Muito bem, dois. Vamos a quem mandou aqui rapidamente, deixa eu só acreditar aqui, que o cara mandou, quem mandou foi o Um Disclosé de Recipientes. Recipientes. Um abraço, Um Disclosé de Recipientes. Vai daí, vamos nas frases do Mr. P contra a nossa audiência, o duelo de frases. Lá vou eu pra área técnica. Agora eu quero ver. Um ser humano ouvinte desse programa chamado Alexandre Rodrigues. O Alexandre, ele é consultor de negócios da Policom Rio Grande do Sul. Não, isso não precisa. É, uma empresa do Grupo Policom. 5551211. Empresa parou agora. Comercial, isso aí. Tem fax também, gente. 6782, né? Fax. Existe fax. E onde é que fica isso aí? Fica na internet, na policom-rs.com.br. Ele sentou na frente do computador e pensou: vou desafiar o Pi. Tá nublado hoje. Tô inspirado. Acorda, e é hoje que o Mr. P perde o duelo de frases. E ele manda cada uma dessas frases pra Moela. Ah, vai na frase, desgraçado! Moela, que está no Rio de Moela, Janeiro, ouvindo a todos nós. Sopinha de Moela. Alexandre Rodrigues, da Policom RS. Tá, vai, meu. Caramba, só que se arrasta esse homem, cara. Vai dormir, Cacete. E ele manda esta frase, que eu acredito que seja a pepita mais bem trabalhada das várias pepitas que ele nos manda. Meu Deus. Acorda aí, Casteliano. Todos estamos matriculados na escola. Cara, ainda tá falando esse cara que já é uma frase? Peraí, meu. Vai na frase, mas meu. Essa era a frase. Por isso que o Feta não quer mais o quadro, cara. É. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o professor é o tempo. Vamos ao palmômetro. Estourou o palmômetro, cara. Cara, o que é isso, Dani? Tá bem meia bomba, Bobão. Bem meia bomba, vá. Eu achei boa a frase. Cara, como é que eu posso criar um cara desses? Aí, ó. Vamos lá, vamos lá do Mr. P. Vai dormir, Cacilhano. 31 de dezembro. Ah, Réveillon. De 2009. Que horas, que horas? Momento de reflexão. Que horas? 11h51, 23h51. 20, mergulhado na emoção. Cara, esse é flautista, com uma garrafa de Dom Perignon, que o irmão dele comprou, óbvio. Ah, legal, hein? Olhou para o céu estrelado de Mariluz. Ele delira ouvindo Mary Light. Ele delira ouvindo ele mesmo, né, cara? Eu tô imaginando. Leonino, né? Leonino, é? Nunca vi um cara gostar tanto dele mesmo. Com... É que o Potter me conhece, ele sabe da cena. E falou: dia 31 de dezembro de 2009. Vai na frase! Que no ano novo possamos cuidar, respeitar, valorizar e reconhecer todos de forma igual. Feliz 2010. Quebra lá em casa e levar uma gorda pra mim. Que troço impressionante, é um fenômeno. Essa foi aquela vitória jogando feio. Jogou mal a partida toda, mas fez um gol. Um lampejo no finalzinho ali. Um lampejo no finalzinho. Acho um gol. Muito bem. Muito bom, hein? Voltamos logo mais às 6 da tarde com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Até aqui viemos com os queridos da Coca-Cola. Gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito, gremista. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí mais um cabelo no espaguete. O show não terminou. Castelhano, com o Geiso. Que não terminou, rapaz. Com o Geiso. Falta 2 minutos pro programa. Castelhano, acorda aí. Cara, mas não terminou esse programa ainda, cara. Volta a dormir, o programa já terminou. Castelhano, bem Castelhano. Como o gauchão. Castelhano. Não terminou o gauchão, cara. Castelhano. Não acorda, terminou o gauchão, tá em jogo ainda, cara. Tá roncando, Castelhano. Mas é no Olímpico o gauchão. Caramba, você vai fazer só 2-0, cara. Ah, esse é o Castelhano. 2-0. Cara, 2-0 é uma barbada, né? Não é barbada. Voltaremos logo mais às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Tchau.